Olá, muito bom dia para os nossos ouvintes e naturalmente para o nosso convidado de hoje. Vamos estar à conversa com o engenheiro Miguel Feijão, presidente da Carmim, Cooperativa Agrícola de Reguengos de Monsaraz, e vamos falar um bocadinho como tem decorrido este processo de vindimas, e vamos também conhecer alguns projetos desta cooperativa agrícola. Olá, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso espaço. Muito bom dia, é um prazer estar novamente convosco. Bom dia aos queridos ouvintes, especialmente àqueles que da região de Reguengos são sócios da Carmim. Daqui o saúdo. Muito bem. E precisamente falar um bocadinho então sobre este processo das vindimas. Em que ponto estamos? Quando é que começaram? Já terminaram? Em que fase estamos? Nesta altura do ano, e nós estamos já com outubro, no Alentejo normalmente as vindimas começam mais cedo do que no norte, mais cedo do que noutras regiões. Digamos que hoje já não é de estranhar que as vindimas comecem no início de agosto e às vezes até 2 ou 3 dias de julho ainda, porque as castas, enfim, mais recentes que vieram para o Alentejo são castas de maturação mais precoce. O tempo, os calores também ajudam a que elas acabem por ter maturações mais temporãs e, portanto, nesta altura, digamos que a meados de setembro, sobretudo no fim de setembro, já é pouco provável haver no Alentejo alguém A que possa estar a vindima. vindimar. Penso que neste momento todas as vindimas do Alentejo estão concluídas. E no caso concreto da Carmim, quando é que No caso começaram e concreto quando é que terminaram? da Carmim, nós tivemos as primeiras vindimas por volta de, vindimámos 2 ou 3 dias ali antes do dia 15, se não De sou agosto? de agosto. Iniciámos a sério no dia 19 de agosto, já, digamos, já a adega aberta para todos os associados que achassem que tinham uvas em bom estado de maturação capaz de entrar na adega. E terminámos por volta do dia 20, não posso precisar agora o dia, por volta do dia 20 de setembro. Digamos que este ano o período de vindima foi mais curto, porque as castas atingiram elas a maturação ideal em menor, no mais curto espaço de tempo, num período de tempo mais curto. Não demorou, digamos que fizemos a vindima, provavelmente, talvez em menos de uma semana do que é habitual, porque foi tudo com castas, tudo com maturações, muito tempo, muito a tempo, e portanto toda a gente com muita urgência em vindimar, exatamente para fugir à desidratação e para não Claro. perder peso, e até porque as castas depois Portanto, havia alguma urgência em havia terminar o alguma processo. urgência em colher a uva. De notar aqui que, de facto, embora eu diga que toda a gente estava muito aflito para levar a uva para a Carmim, porque, ou para qualquer adega, porque estava a desidratar e estava a perder peso e era tempo disso. Nós na Carmim temos um processo de controlo, as uvas entram de facto na Carmim, mas quando a enologia assim decide, porque a enologia pede análises a todos os talhões de uva, a todos os talhões dos associados, conforme as castas, conforme o talhão, conforme até o terreno, no sentido de escolher para cada talhão o dia ideal, a altura ideal para poder ser colhida e não entrar na adega nem antes de atingir a maturação ideal, nem muito tempo depois de a ter atingido, exatamente para evitar que haja desidratações e que haja concentrações excessivas. Portanto, Portanto, há aqui todo um processo há que é todo um de processo, acompanhamento, há chamemos-lhe todo um assim. processo de acompanhamento, de controle, de ajuda até aos associados para que não sejam eles, não fique do lado deles o ónus da decisão, embora possa ficar Mas nessa. tem este aconselhamento, não é? Tem este aconselhamento e nós dizemos às pessoas e demonstramos às pessoas que é de facto útil a seguirem os aconselhamentos da enologia. Muito bem, e qual a quantidade de uva recebida? Foi Olha, semelhante aos outros anos, menor, digamos maior? que nos últimos 20 anos nós não tínhamos tido uma vindima com tão pequena quantidade de uva como este ano. Nós tivemos este ano menos 20% do que o ano passado. O ano passado já não foi uma vindima por aí além, comparada com as grandes vindimas que temos tido. Portanto, digamos que nós este ano, embora tenhamos colhido, como acabei de lhe dizer há pouco, uva de excelente qualidade, porque não houve uvas com podridão, não houve uvas com desidratação excessiva, e toda ela entrou num estado de maturação ótimo e de concentração ótima. Portanto, vamos ter vinhos excelentes, mas numa quantidade relativamente reduzida, muito devido ao início do rebentamento das videiras, porque o inverno tinha sido muito pobre em chuva os terrenos não tinham aquela força e aquela capacidade de aportar à planta, digamos, os nutrientes que elas precisariam para ter uma arrebentação em cheio e capaz. E então, a partir desse momento, todo o processo se desenrolou de uma forma mais, digamos, fraca do que é habitual. E, portanto, as uvas começaram por ter um crescimento mais reduzido do que é habitual. Digamos que tínhamos lá as uvas todas, tantas quantas, nos anos em que há muita, mas com menor peso. Isso. E, portanto, com menor quantidade em termos de quilogramas entrados na adega. Estamos a falar mais ou menos de que peso, só para termos uma Estamos ideia? Estamos a falar de cerca de 15 milhões, menos de 15 milhões de quilos. E em termos de vinho, estava a dizer então, prevê-se uma boa qualidade, uma excelente qualidade. Sim, exatamente. Em termos de litros, será então menor essa quantidade, não é? Sim, em termos de litros, digamos que 15 milhões de quilos de uva dão aí 11 mil. Tinha bem aqui a noção da proporção dos quilos para os litros. Normalmente, digamos, grosso modo, talvez este ano não se chegue lá, que um quilo de uva faz uma garrafa de vinho de 750 mil. Exatamente, portanto, digamos que é assim uma relação. Uma relação mais ou menos, para ter a noção da quantidade. 750 mil litros de vinho, em média. Este ano poderá ser, poderá não ser, em claro, princípio. Claro, mas pronto, sim, é uma questão só de ter uma ideia. É em termos de qualidade, então, para ver se essa muito bom boa vinho. Qualidade. A Vindima 2019 ficará, enfim, reconhecida durante uns tempos como um grande ano de colheita. Muito bem, falamos então também, não sei se das vindimas quer acrescentar mais alguma coisa, mais ou menos, não sei se não, há assim... O processo decorreu normalmente, eu quero realçar aqui e de alguma forma dar os parabéns aos associados da Carmim, isto agora particularizando a questão, claro. Aos associados da Carmim, pois o seu comportamento ao longo da vindima foi um comportamento excelente, acatando as normativas, acatando os aconselhamentos, acatando as diligências feitas pelo Departamento Técnico para que tudo aquilo que entrasse na Carmim e tudo aquilo que eles traziam à Carmim entrasse com a melhor qualidade e na altura ideal e, portanto, daí resultando o melhor produto que chega aos enólogos para que eles possam fazer também, aplicando os seus conhecimentos, o melhor vinho possível. Aproveitaria também para fazermos aqui um pequeno contexto da Carmim e recordar também aqui aos nossos ouvintes quantos associados têm, um bocadinho a história também, de uma forma resumida, naturalmente. A Carmim, como sabe, já muita gente conhece a Carmim, como é evidente, e ainda bem. A Carmim foi pensada, a ideia nasceu em 1962, foi passada à prática em 1971, quando se começou a construir a adega, digamos, aquilo que hoje é chamada adega velha. Resulta, como todas as cooperativas, normalmente, da necessidade de agrupamento, da necessidade de escala, da necessidade das pessoas poderem juntar os seus esforços, juntar as suas produções e poderem ir para o mercado com uma quantidade que lhes permitisse ter a capacidade de negociação e capacidade de entrar no mercado. Isso aconteceu, foi de facto um sucesso esperado e rápido. A Carmim começou em 72, mas rapidamente atingiu dimensão e atingiu notoriedade no mercado. É evidente que fomos dos primeiros, não fomos a primeira cooperativa do Alentejo, antes, pelo contrário, fomos a última, em termos daquelas que são reconhecidas como as cooperativas grandes da viticultura. Aprendemos um bocado também com os outros, em todas elas há coisas boas que nós podemos copiar e copiamos uns dos outros, como é natural. A nossa capacidade de relacionamento e a nossa capacidade de conjunção no mercado é utilizado por todos nós para podermos seguir também aquilo que achamos que é bom nos outros, nós também o seguimos. Temos um grande espírito de colaboração, pelo menos quando nos encontramos, nós temos um fórum próprio, que é a CVRA, onde todos os viticultores se encontram por representação, encontram-se as cooperativas, encontram-se aqueles que não são cooperativas, portanto, o setor privado. Privado, isto não é privado do Estado, o setor privado. Exato, sem ser cooperativas, portanto nós costumamos dizer, designar os outros que não são cooperativas como privados. Esta cooperativa, não é? Não é um privado extra-Estado, pronto, é aquele termo que nós utilizamos. Portanto, encontramos todos àquele fórum onde é definido o desígnio dos vinhos do Alentejo. Mas voltando à Carmim, a Carmim, portanto, iniciou o seu trajeto. Houve tempos em que os vinhos foram tendo no mercado uma apetência bastante grande e, portanto, os preços também subiram. As uvas foram bem remuneradas e começaram a ser muito bem remuneradas. Em Reguengos, que toda a vida foi um território com muita vinha e as pessoas sempre tiveram no seu histórico de família a ideia de que a vinha era de facto uma grande cultura e uma cultura que se dava bem na região, então rapidamente a cooperativa cresceu e rapidamente nós passámos dos 3, 4, 5, 10, 15 para 23 milhões de quilos de uva que chegámos a atingir em 2014 e teríamos crescido e teríamos continuado a crescer, não fora aquilo que hoje sentimos cada vez mais, que são as condições climatéricas adversas. Nós temos sofrido todos os anos, e honra seja feita, e daí a qualidade que nós obtivemos este ano. O verão este ano não foi tão padrasto como foram os outros dois anteriores. Um ano com 30 e tal dias de 40 graus, outro ano com 4 ou 5 dias de 45. Exato. Enfim, e foi para nós, escaldam das uvas, não é? Foi para nós, de facto, uma desgraça bastante grande. Este ano não, nós tínhamos as uvas, tiveram umas noites frescas, tiveram uns dias, poucos dias de 40 graus, portanto não, foi um verão quase, digamos, à antiga, com muitas noites frescas, que é muito importante para a maturação atempada e tranquila da uva. Tivemos o azar, foi de, durante a rebentação, elas já nasceram fraquitas. Enfim, foram bem criadas, mas nascendo fraquitas nunca tiveram muito peso no final. De qualidade é que foram excelentes. A Carmim está no mercado como os outros. Nós temos a distribuição moderna, portanto estamos presentes nas grandes superfícies, estamos presentes no canal Horeca, nós temos no Alentejo, fazemos nós a venda própria, a venda de porta a porta, digamos em termos de restauração, em termos de canal Horeca e pequenos comércios, são vendedores nossos. E depois no resto do país nós temos os nossos distribuidores e trabalhamos com o mercado dos queixos. Portanto estamos, digamos, no contexto nacional, estamos distribuídos por todo o país, quer diretamente, quer através de distribuidores. Uma componente importante da vida da Carmim é de facto a exportação tem as suas vicissitudes, uns países melhor, outros países pior. Depende também da sorte que temos em encontrar distribuidores mais dinâmicos, menos dinâmicos. Depende também, de alguma forma, a nível da Europa, da intensidade com que os nossos imigrantes, com que, digamos, os nossos amigos conterrâneos ainda têm aquela nostalgia de consumir os vinhos que se habituaram a consumir quando estavam no nosso país. Portanto, digamos que o mercado da saudade é, na Europa, aquilo que dita a nossa presença na França, no Luxemburgo, na Suíça, fundamentalmente nestes três. Os mercados nórdicos, enfim, há adegas com mais poder nos mercados nórdicos, depende um pouco também da histórica, do histórico que têm, se entraram mais cedo ou não. As outras vão tentando entrar, nós temos alguma coisa também nos mercados nórdicos que já começa a ser importante. Inglaterra, felizmente não temos grande coisa na Inglaterra, porque, enfim, poderia ser uma dor de cabeça para nós neste momento. Neste momento, exatamente. Vamos tentando e vamos conseguindo e vamos muito, muito de forma moderada, tal como em Angola, por exemplo. Nós já tivemos grande mercado em Angola, agora estamos de uma forma mais moderada, mais tranquila, mais segura, para não termos dissabores em termos de podermos ou não receber aquilo que é o retorno das nossas exportações. A China é um mercado que toda a gente conhece, toda a gente vai para a televisão dizer eu vou para a China, nós estamos na China há muitos anos, mas a China é um mercado de valor baixo, portanto vale o que vale, temos lá presença, temos dois distribuidores na China, mas não é um mercado com que nós pudéssemos dizer, se tivermos algum azar aqui no continente, vivemos da China. Não. A China é um mercado de... Não é um volume... Um acréscimo só. Os volumes são os que nós quisermos, os preços são realmente, em média, baixos. Não quer dizer que não consumam as nossas referências de melhor preço, só que as quantidades são diminutas. Claro, e, portanto, não... a China é um mercado para ir mantendo. O nosso grande mercado, neste momento, é o Brasil, é, de alguma forma, os Estados Unidos, e estamos a tentar expandir os nossos tentáculos para outros países da América Latina, para países da América do Sul. Vamos encetar agora em outubro diligências nesse sentido, inclusive com a deslocação dos nossos comerciais lá, de alguém com responsabilidades comerciais na Carmim, que se desloca a outros países da América do Sul, que quando se concretizar, depois poderemos aqui um dia também divulgar com mais pormenor. Já agora, qual é a cota em termos de faturação? Qual é a vossa faturação e o que é que a exportação representa nesse valor total? Nós faturamos acima de 20 milhões de euros, depende dos anos. Já, pronto, o ano passado, por exemplo. Dos anos, o ano passado foi cerca de 20, 21 milhões de euros, 21, se não estou enganado. Portanto, cerca disso. Digamos que 25% dessa fatura, dessa parcela, é exportação. Portanto, nós exportamos cerca de um quarto daquilo que é a nossa faturação. Depois do restante, temos uma componente de grandes superfícies, que é uma parcela razoável do nosso mercado, e depois o mercado cá fora. Digamos que de 2017 para 2018 nós aumentámos ligeiramente a faturação fora das grandes superfícies, digamos que diminuímos a nossa dependência em relação ao mercado das grandes superfícies, que, enfim, que servem para esgotar produto, não são um mercado onde se consiga também, por vezes, o melhor preço. Isso. Portanto, há que equilibrar as duas coisas para termos a segurança do escoamento e para termos também alguma rentabilidade em termos de preço médio. E digamos que nós estamos com um volume de vendas fora das grandes superfícies que nos garante isso também. Temos falado de vinho, mas vocês também têm outro ponto forte, que é o azeite. Claro, claro. O azeite é um aspecto importante da nossa produção. Vou-lhe dizer, não é importante pelo volume, é importante pela notoriedade e pela qualidade. O azeite representa uma parcela pequena da nossa faturação, cerca de 5%. Nós não temos olivais modernos e de grandes dimensões nos nossos associados, até porque em Reguengos não há grandes dimensões de terra para poder expandir, se expandiu no sul do Alentejo. Em Reguengos aquilo está muito dividido ali em volta de Reguengos, e no concelho de Reguengos está muito dividido, portanto não há sítio, não há local para fazer 300 hectares de olival ou 400 hectares de amendoeiras. Vivemos das olivais tradicionais, daqueles olivais que nem alinhados são, são olivais que estão espalhados por aqueles territórios antigos, como era antigamente. As pessoas ainda apanham muito no contexto familiar. Umas ou outras recorrem à mão de obra fora da família, mas não muito. Não muito. São poucos os hectares de olival e a quantidade de azeitona que nós recebemos de mão de obra que não seja a mão de obra familiar. Digamos que as nossas oliveiras são quase todas elas, aquelas que estão agregadas à Carmim, são quase todas elas colhidas ao fim de semana. É quando a nos família, tempos livres, faz um momento de lazer. É quando a família vem de Lisboa e se juntam e se todos junta. Para ir apanhar azeitona. Está aqui uma parte cultural também importante. Claro que isso tem muitas vantagens. Tem a vantagem cultural, que ainda encontramos o rancho familiar a apanhar a azeitona. Tem a vantagem das pessoas apanharem a azeitona com os cuidados inerentes àquilo que era a sua prática ancestral, não batendo muito na azeitona, não deixando a azeitona em sacas, até porque nós proibimos isso, para não ficar ali a macerar e a fermentar. Portanto, isso faz com que as azeitonas, sobretudo aquela que é a azeitona típica do nosso azeite, que é a galega, entre no nosso lagar em condições ótimas para ser trabalhada e para ser moída, digamos, para fazer a extração do azeite. Nós temos nos nossos azeites qualidades excelentes, reconhecidas nas provas que onde quer que nós passamos com ele. Quando nós vamos a algum sítio para introduzir azeite, para dar a provar azeite, sobretudo o Brasil, que, como sabem, é um país que tem uma apetência e um histórico de muitos anos de azeite, basicamente através de uma marca que está agora a fazer 100 anos e que na televisão vemos a comemoração dos 100 anos, que difundiu o azeite no Brasil de uma forma que hoje nós vamos aproveitando as outras marcas, porque os brasileiros querem muito azeite, nós vamos tentando introduzir também as nossas marcas e podemos dizer que além daquele pioneiro, hoje há muitas marcas de azeite português no Brasil e, sobretudo, quando se fala da galega, os brasileiros, até porque o azeite da galega tem outras características, e o brasileiro está muito vocacionado para gostar dos azeites, sobretudo daquilo que é produzido à base de azeite na galega. Muito bem. Vocês, ao longo deste tempo todo, têm recebido também alguns prémios? Há, assim, algum mais recente? Eu não gosto de falar dos prémios em termos de números. Já recebemos mais de 300 prémios, já recebemos mais de 400 prémios. Não, não. Olha, por acaso, eu recebi ontem no telemóvel a informação de que nós, num concurso que é o CWSA na China, que é um dos concursos importantes que acontece na China, e que nos recebi ontem à noite, uma série de que não tenho ainda bem identificado quais são as referências, mas sei que está aí o Monserrat Reserva, está o Reguengo Reserva, está o Garrafeiro dos Sócios, estão vinhos então, brancos. Está aqui uma série de medalhas de ouro e uma ouro, de prata. E uma de prata, exatamente. Uma série de medalhas, por aquilo que eu percebo aqui na imagem, são 6 ou 7 de ouro e uma de prata. Portanto, ainda estão, foi uma coisa bastante recente, ainda estão... Isto deve estar a ser tratado hoje na academia, parte... só que ainda não passei por lá, portanto, tenho aqui... Portanto, foi mais um exemplo daquilo que tem sido o vosso trabalho, conhecimento. Mais um exemplo daquilo que acontece com muita frequência. Portanto, este é o CWSA da China. Até de facto um reconhecimento deste trabalho que falou, não é? Ainda há pouco tempo nós fizemos uma experiência engraçada este ano, que foi lançar uma monovarietal verdelho, nunca tínhamos feito verdelho, e há 15 dias recebemos uma medalha de ouro no concurso da Mundus Vini, que é exatamente aquele que organiza a maior feira de vinhos do mundo, que é a ProVine, e portanto tivemos uma medalha de ouro no verdelho e outras, mas a do verdelho é aquela que eu quero realçar, porque é uma experiência nova que nós fizemos este ano, nunca tínhamos feito monovarietal verdelho, fizemos este ano e recebeu logo naquele concurso que é dos mais importantes do mundo, medalha de ouro. E pronto, repetem-se os prémios. Está sendo este reconhecimento do trabalho. Nós vamos aos concursos porque é importante comunicar. Sim, é uma questão também de notoriedade, lá está. Mostrarmos, e é importante ir para as redes sociais, mostrar quais são, chamar a atenção para os vinhos que nós produzimos. E também porque, digamos, isto é uma vaidade especial que os nossos... É uma vaidade especial que os nossos enólogos também gostam de sentir, não é? Nós temos é o reconhecimento do trabalho feito, não é? É o reconhecimento do trabalho deles, é o reconhecimento da capacidade que os nossos associados têm de acatar as ordens, de acatar os aconselhamentos, de acatar as experiências. Esta parceria, este trabalho conjunto, não é? Se nós só temos bons vinhos porque entram na adega grandes uvas, resultado do trabalho dos nossos associados, e porque a nossa equipa técnica sabe caminhar e dar o melhor destino a essas uvas. Portanto, é tudo uma equipa que vem desde o terreno até à área comercial que os coloca no mercado e, portanto, digamos que a Cremim é fruto do trabalho de muita gente e orgulha-se de ter aquela gente toda ao seu trabalho e toda a gente com a dedicação e a competência máxima que se pode colocar naquilo que se faz com gosto. Muito bem, estamos então a terminar. Não sei se há alguma novidade, alguma perspectiva de futuro que nos queira assim realçar. Nós estamos agora, como toda a gente, novidades. Agora, digamos que acabou a vindima, estão-se a fazer as transfegas, estão-se a provar os vinhos. A novidade é que são excelentes vinhos. Vão começar agora as feiras, vão começar agora os certames. Exato, vamos portanto, a divulgação todos, e a apresentação. Todos os produtores, não é? Vão começar agora a discutir o que é que têm em casa e a saber uns dos outros. Portanto, digamos que a novidade é o ano que aí vem, com excelentes vinhos para entregar às pessoas e dar a provar. Não vale a pena estar aqui a falar de investimentos, porque os investimentos que nós temos feito ultimamente não é aumentos de betão, não é aumentos de armazéns. Não são coisas físicas que se vejam, não são coisas físicas, são tecnológicas, são equipamentos, são tecnologias com que nós temos cada vez mais vindo a equipar a nossa adega, a equipar a nossa linha de produção, a equipar todo o nosso sistema tecnológico, de modo a tornar cada vez mais fácil o trabalho dos nossos técnicos e cada vez mais assertivo os padrões de qualidade que nós queremos entregar no mercado. Em termos dos vinhos, também falou deste verdelho, fizeram esta experiência. Sim. Há mais assim alguma novidade ou mudanças nos que já estão? Não sei se há assim alguma coisa relevante. Lançámos agora há pouquinho tempo um espumante rosé, enfim, que ainda apanhou algum tempo do verão para poder estar no mercado. Temos para sair dois espumantes, um espumante clássico e um espumante reserva. Não está ainda criada a data própria para que eles possam ser apresentados ao mercado. E depois irão aparecer as colheitas. Até estando atento às novidades. Em termos de novidades, agora neste momento não temos. Tivemos durante o ano algumas marcas até novas que já estão lançadas e que já estão no mercado. Mas agora vamos esperar pelo tempo dos lançamentos. brancos mais para a frente. Lá para dezembro, janeiro e depois tintos lá para março. Muito bem, não sei então se mais nada acrescentar, terminamos por aqui. A agradecer a esta instituição o cuidado com que nos têm tratado e a amizade com que têm tratado sempre a Carmim. Nós estamos sempre dispostos a colaborar convosco e temos todo o gosto que nos refiram e que nos contactem e temos a agradecer mais este tempo que nos deram agora. Muito obrigado e obrigado, bons auspícios para vós. Obrigada então pela sua presença. Estivemos à conversa com o engenheiro Miguel Feijão, presidente da Carmim, Cooperativa Agrícola de Reguengos de Moçarás, em que falámos naturalmente sobre as vindimas que terminaram há pouco tempo, mas também um bocadinho conhecer em pormenor o trabalho que tem sido desenvolvido pela Carmim. Ficamos por aqui. Muito bom dia.